novo Mega Sons. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não eu, virou ilusão. Só quero ter você aqui, amor. Teu corpo engostando no meu corpo. Megason 3D, o Aquete Ana Liteua. A R2, a nova batida do Brasil. Os canalhas do comércio. Do CD do Jaderlândia. Levou a sério, não sou o super-herói. Tenho

lançamento do CD do Jaderlândia. Se separa, destranque a porta e eu vou na tua casa. O tempo é curto e não pode haver falha. Se o teu pai descobre, ele me mata. Quero fazer amor na sua cama. Ouvir tua voz dizendo que me ama. Quero na minha vida, pois tenho uma família. Não importa o que teus pais falam de mim. Não é uma loucura, muito menos aventura. Quero te ter pra sempre junto a mim. Eu sei o quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Será que é mais feliz do mundo? Eu te prometo, sempre vai ser assim. Eu sei o quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Feliz do mundo, eu te prometo, sempre vai ser assim. Megason 3D, o Águia de Amaritela. Banda Tempero na Batida, é sucesso. Wellington, o moral do Melody. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer. E vai chover Produções. A batida perfeita do Melody do Pará. DJ Regis. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz e ficar contigo sós. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado de ficar com você, o outro diz esqueça. Megação não é uma simples aparelhagem. A máquina da sua festa. Banda Aviões do Melody, o voo do sucesso. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Acho que o amor e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Canalhas do Comércio. você. Não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou. Nessa balada eu vou curtir e dançar. Junto com o campeão eu vou me apaixonar. Essa equipe curtindo o som eu vou. Junto com o JC e o som que é um show. Banda Franco da Terra, a maior emoção de sua vida. Mega Som 3D. Maior estrutura sonora de Amanibeua. Faz o M pra mim. Faz. Manda Tanipan. É DJ Rodolfo Produções. E outra vez estou aqui com o celular na mão. Eu tentei ligar pra ti, mas caiu a ligação. As notícias de você é que só fiz também. Mas não quer dar um caso a você. Do CD do Jaderlândia. Menino, não olha desse jeito pra mim. Já DJ Betinho estabelece. Estabelece. Mega Salvo Comando Águia. Novo Mega Som. Chefão. Sinto explodir o coração. Quando ela chega pra mim, sinto seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar essa gata furacão. Todo mundo quer pegar com o DJ Edilson. O DJ Ed é o seu endoido por ti e me faz delirar. No novo Mega Príncipe eu vou te encontrar. No cenário 360 graus. E nasceu nosso amor, DJ Edilson. E DJ Edilson, eu vou. No novo Mega Príncipe com você. No cenário 360 graus. E nasceu nosso amor, DJ Edilson. E DJ Edilson, eu vou. No novo Mega Príncipe com você fica. Banda 007. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ Fabinho, o consagrado. Chefão. Sinto explodir o coração. Novo Mega Som. O comando para. Se você se for menina, faz o M pra mim. Eu preciso de morfina pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou. Thank you. Regi, o DJ da galera, aqui no Mega Sound. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. O novo Mega Som 3D está no ar. Mega Som. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. CD do Javerlândia. Olha, amor, eu falhei, quebrei minhas promessas, sei que fui um fraco, já não sei o que faço. Hoje quando acordei eu me vi em outros braços. Seu amigo Juninho Locutor.